O Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu enfrentou mais uma missão de resgate nesta quarta-feira. Por volta de 13 horas, a Central de Operações, o COBOM, ordenou que uma viatura deslocasse atender a uma senhora que havia caído no poço de uma residência na rua São Carlos do Brasil, número 18, no Jardim, Califórnia. Segundo informações repassadas no local, a irmã teria recebido uma mensagem de texto emitida pela cidadã que estava dentro de um poço. Chegando ao local, o autobomba-tanque resgate constatou a veracidade da informação. A mulher foi retirada de um poço de aproximadamente 4 metros de profundidade com uma das pernas quebrada. Uma ambulância do SIAT foi chamada para atender a ocorrência. No local, Maria Oséia Rodrigues de Oliveira, de 39 anos, foi resgatada com ferimentos considerados graves, mas sem risco de morte. Ela foi levada ao pronto-socorro do Hospital Municipal devido à fratura exposta na perna. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.